10, voltímetro 1013. 4000 com 1013, alguma chance de voadura? Para pouso, mantenha o perfil da Star, o 3859. Vai manter 3859 para 4000 1003. Controle, muito bom dia, passarelo 2223, transfere passando 2000. 2223, bom dia, contato radar na decolagem, suba 260, saída gole. 260, gole, 2223. Vento 1110 graus, meia dúzia de nós. Ele pouso 35217. Sinal negativo, tá na planta de tato. Tato aqui é 025, segundo a minha apresentação radar, ok? Ah, ok, obrigado. Dando localizador, Leste Oscar Fox. Gente, Leste Oscar Fox, completa Leste X-Way, chamando torre 18316. 18316, Leste Oscar Fox. Salvador, Papa Romeu, Juliette, Oscar Fox. Papa Romeu, Juliette, Oscar Fox. Bom dia, final da 1-0, continua a aproximação, aguardando pista 1-0 livre, ao número 2 para pouso na 1-0. Cliente, campo número 2, Juliette, Oscar Fox. O Juliette, Oscar Fox, após o pouso, qual pátio? Aerostar, Juliette, Oscar Fox. Cliente. 3.000 pés, altímetro 1013, reduza 200 nós. 3.000 com ajuste padrão, pode ser 190 nós? 190, perfeito. Vai, Dudê. Controle Salvador, bom dia, Oceano M361, informação Kilo. 6311, 6311, acena identificação, bom dia, chegada Bonf, desça ao 050. Bonf para 050, Oceano M361. Chame 62, 1-1, passa 1-60, chame Centro Recife, é 1-2-5-1, na alterna 3-3-2-5. 2-5-1, 3-3-2-5, boa, 5217 no solo aos 46, libera a direita na eco e chama 121 decimal 9. Direita na eco, 219, graça. Chamando torre 18 decimal 6. 26, já vai ser. Mano, baixou e travou? Baixado travado, direto Oscar Fox. Gente, pista 1-0 livre, tem autorizado pouso, vento 1-0-0 graus com 8 nós, Juliette Oscar Fox. Livre pouso, Juliette Oscar Fox. Certo. Decolada pista 1-0, perfil de saída da Euleda, após direto B10 com curva à direita. Transponder 5545, controle 199, decimal 8. Da Guarulhos, do 360, que é pelo Luiz 50, com a Baldão do Zero. Precisa da El, não vê da foto que deve. Curva à direita, pode vir com a 5445, controle 1-1-9-8, controle para o voo 1-9-2-3, seja mais correto, está metrô. Agora pronto, 1-9-2. O Solo Salvador, voo 9-4-3-5. Solo é o trip, é o táxi. Trip 5217 Alfa, mantém posição antes da Juliette. Mantém posição antes da Juliette. Bono 435, prossiga. É, nós estamos já prontos aqui com porta fechada e tudo. Tem sim para desacoplar o finger, tem como vocês entrarem em contato aí com a Express? Afirmo, afirmo. Aguardando. Salvador, eu vou chamar 6225. 6225, aguarde. Papa Romeu Juliette, Oscar Fox no solo aos 48, libera a próxima direita na Eco e chama o solo em 121 no décimo 9. Próxima direita, solo 219, solo Salvador, azul 4299. Aguarde a cópia azul 4299. Juliette, na guarda, queda previsto? Dael Leda, Bridge. Dael Leda, Bridge. 4-2-1. Trip 5-2, 1-7, Juliette, remoto no 3. Chega de cancelamento, pode ser 1-7. Juliette, 1-3, 3-5. Bono 4-3-5, coordeno com a equipe de solo que após a passagem da retaguarda do ATR da Trip está livre. Chamo para o táxi. E após a passagem da TR da Trip, a retaguarda autorizada, chamada próxima para o táxi, Bono 4-3-5. Está no curso avistando, 5-8-2-6. Enquanto 26, completa ele FX-Way, chamando Torre 1-1-8-3-9-6. 18-6, obrigado. 5, Brasília, aprovado nível 3-2-0, rota DCT Nitsa, Uido, Upper Whisky 1-0, Foxtrot Romeo Mike, direto. Decola da pista 1-0, perfil de saída Momo, transição Nitsa, com curva à esquerda. Transponder 5-5-6-5, controle 1-1-9-8. Pode repetir transponder para o 6-2-6-2-6? Transponder 5-5-6-5, o Ocean é 6-2-2-5. Está autorizado Brasília nível 3-2-0, Fenixa, Puído, Aperuíque 10, Formosa, saída é Momo, transição Nixa, curva esquerda, e o transponder 5-5-6-5, Ocean é 6-2-2-5. Oceané 6225, frequência do controle 1-1-9-8. Controle 119-8, 6225. Correto, chame pronto, Oceané 6225. 6225. Salvador, o Oceané 3663, autorização, Guarulhos, Vistando. Gente, aguarde cópia número 2 para a autorização, tá? 3663. 4-2, tá? 3663. Centro Recife, 1260, alterna 1288. Juliette Alfa Foxtrot, mantém a posição. Azul 4299, copia. Siga. Azul 4299, Campinas, aprovado nível 360, rota DCT Leda, Bridge, Apesulu 16, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da El Leda, após direto Bridge, com curva direita. Transponder 5553, controle 1998. Autorizado, Campinas 360, rota do plano, decola 10, da El Leda, Bridge. Curva direita, após a pessoa no meio. 5553, transponder 1198, controle 4299. 4299, só confirmando Dael, ok? Delta Alpha Eco Lima, o perfil de saída. Gente, Dael, Leda Bridge, 4299. Correto, chame pronto, azul 4299. Gente, 4299. Tan 3663, copia. Tan 3663, Guarulhos, aprovado nível 340, via Peruíce 50. Decola da pista 10, perfil de saída da El Leda, após direto Bidev com curva direita. Transponder 5552, controle 1998. Rota 3259. Correto, chame pronto, tá 3663. Salvador, voo 9435, passo para o táxi, com 82 pessoas a bordo, 2 horas e 27 minutos de autonomia, alternando na casa. Entendido, 102, 2 horas e 20. Negativo, 82 pessoas a bordo e 2 horas e 27 minutos, alternando na casa. Gol no 435, Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista no 0, quando lá, torre no 86, ajuste no 0, no 3, bom voo. Juliette Alfa, ajuste padrão, torre 186, ponto de espera, gol no 435, bom dia, Juliette. Webjet 5826, solo 54, direita 121, décima 9. 095826. Completa ele a FX-Ray, chama no torre 18, decimal 6. Chama a torre, muito grato, senhor, bom dia. Bom dia. Juliette Oscar Foxtrot, após a passagem do Boeing da Gol, Juliette ingressa pátio 1, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec vai manter a posição e chamar novamente a torre 186. 2.000 pés, afirmativo, na fila de Duna para interceptação do ILS X-Ray, pista 1-0. Reportando no LARC, 631. 2.000 pés, autorizado, FN 631. Mike, Quebec. Terra, Mike, Kilo, vai seguir o tráfego à frente, Juliette, Pátio 1, no Lima, Mike, Quebec. Quebec, torno no 86. Mantenha na 435. Mantenha o ponto de perto. Ponto da Juliette, 5826. 9, meia milha do externo. 3859, uma centena com 8013 e pouso autorizado, pista no zero. Sempre pouso na 03859. Salvador, Oxané 6225 no portão 01, pronto para puxa acionamento. Oxané 6225 será o número 2 no setor, aguarde. Aguarda, 6225. Sim, Eco Delta, retaguarda do tráfego, está livre de girar a base para pista 97, o vento 11 centeno com 7, o Mike Eco Delta, a retaguarda do tráfego. 3859, formação, helicóptero é à sua direita, não irá interferir, vai passar a sua retaguarda. Gente, 3859. Só 3663 vai iniciar o pushback? Na retaguarda, 3663. O 826 está se aproximando da Juliette. Mantém posição antes da Juliette, previsto portão 04. Manterá. Eco Delta já avistado. Cabeceira 17, pouso pairado autorizado. Uma centena com meia dúzia, o Eco Delta. 6311, completo LS, chama no torre 118, decimal 6. Torre 1186, chama 6311. Oscar Fox, é Patinco. Autorizado, autorizado o cruzamento. 5221, na guarda, cópia com o Vai esperar outra aeronave lá no vai esperar, mantém o ponto de espera. Torre, Oxané 6319, bom dia, tá em Sintra. 6311, continue, aguarda a pista livre. Aguarda. É, Maikila autorizado, cruzamento. 8-2-6, observe o Airbus da Tão puxando no setor, tá livre Juliette, aguardando para ingressar no portão 04. Observando, tá livre Juliette, 8-2-6. Aquilo, prossiga. 11, pouso autorizado, uma centena com 8, pistão no 0. Pouso autorizado, pistão no 0, Xené 63 de novo. Para a cópia. Solo, tá 3859, de bronze, escuta. 3859, Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, Juliette vai manter 59. Salvador, Oxané 6312, Centro da Lima, autorização Recife. Centro número 3 para a cópia, aguarde. Número 3, Jordão. 5221, no copia. 1120, decimal 1. Eco Delta, 00, pátio 4, autorizado. Oxané 6312, copia. Copia, prossiga. Oxané 6312, Recife aprovado nível 350, via Peruíque 58. Decola pista no 0, perfil Puca, transição Caju com curva esquerda. Transponder 5567, controle 1998, 1 minuto para cotejamento. Para o táxi, o 3663. 1-3-2, Aldena Galeão, 4 horas e 10. Gente, só 3663, Indy Alpha, espera turno no 86, ajuste no 0 no 3, bom voo. Indy Alpha, 863663. Só 3859, segue o Boeing da Web, Juliette, portão 03. Colega da Web, por 03, 3859. O Xané 6312, prossiga com o cotejamento. Automativo autorizado, Recife 350, Upper Whisky 58, decola da pistão no zero, perfil da Puca com primeira curva esquerda. 5567 é o transporte, 198, controle de saída. Xané 6312, a transição da saída é Caju, ok? Puca, transição Caju. Puca, Caju, 6312. 6312, cotejamento correto, chame pronto. Passa daí, totalmente pronto. Onze, solo 01, direito, 1219. Direito, 219, Oxané 6319. Salvador, bom dia, Oxané 6319. Bom dia, táxi de Alfa, reposta antes da Juliette para ingresso. Vou estar antes da Juliette subir na Alfa. 6319. Tá livre o Xanema 225, já puxa. Agora tá liberado, o Xanema 225, chama táxi. Chama a táxi, obrigado, 625. No 435 ao 03, 198, boa viagem. Boa noite. Salvador, voo 1435, decolado. Na sua escuta. 435, contato radar na decolagem, subo 240, saída da El. 240, saída da El, 1435. 663, alinhar e manter o 90. Alinhar e manter o 90, 63663. Salvador, 1499, posicionamento, gate 8. Cuidado, 08, Amitáxi, 4299. Cuidado, chama táxi, 4299. Chanel 6311, prossegue em frente, segunda à esquerda, via Índia, prosseguindo para o 01, observando a liberação do Fokker 100 da companhia. Via Índia para o 01, via 6311, obrigado. Salvador, voo 1923, espero que tenha direcionamento no portão 020. 663, decolagem autorizada, 120 com 10. Autorizado, 73663. Petrolina, portão Petrolina, só um minuto, Copa, tem a Maikilo, é o número 2 para a Copa. Salvador, Oceano 6225, está pronto para o táxi, POB de 71, alterna com fim, autonomia de 4 horas e 37 minutos. American 980, call identification, descendment thing level 040, you're clear on bump arrival. Alfa, ponto espera no 0, torre 1186, ajusta no 0, 1-3, é um bom voo e bom dia. Chiname é 225. Táxi de Índia Alfa, ponto espera 1186, o Chiname é 225, bom dia. Salvador, o Chiname 6312, respeito, estacionamento no 05. Pague 6312 do Chiname, previsando mais uns 2 minutos. 2 minutos. Taxi via Fátima, foi Juliette Alfa, ponto espera 1186, ajuste no 0, 1-3, tem um voo e bom dia, do 4299. Taxi via Fátima, Juliette Alfa, ponto espera 1186, 2000 pés. 3663, contato radar, vigilância, sobre mantendo 340, perfil da El. 340 da El, da 3663. Da Elta 2063? Aguarde para voar da Elta. Estou em Salvador, bom dia, o Chanel 6225, 0-0, pronto. 6225, alinhar e decolar, pistão no 0, 120 com 10. Alinha e decola, dono 0, 6225. Mas então, Juliette Alfa, né, para o 4299. Firmo, Juliette Alfa, 1086. 123, 162, já tá livre, chame táxi. Pra táxi, tá. Só um minuto, cópia. Até 3663. Autorizado inicial pushback, chame táxi. Autorizado, 6312, vai chamar. 21, copia, vitória da conquista, 200. Logo 221, vitória da conquista, 200, autorizado, direto, decola da 10, direita após decolagem, gole, após reval, após direto. 5002, transponder, controle 119, decimal 8. Remoto, chame pronto. Quatro, dois, nove, alinhar em manter o 90. Aciona 5547, controle 119, decimal 8, a torre opera em 118, decimal 612. É, pode confirmar o indicativo e o código pra gente? Eda, Momo, Mike Oscar, Transição, Flock, Fox, Lima, Oscar, Charlie Kilo, Flock. Tá, só aqui, vamos ver aqui. Tá. Nível 300, eu vi a Pesulu 20. Boa, até volto. Tá, que só confirma o estacionamento. É 6225, PS1500, Momo. Ocean 6225, radio contact, departure climb, maintain level 320, performing Momo departure. Following Momo departure, up to my level 320, 6225. Cruzou 220, chame Recife 251, alternando 3325. 251, 3325, 1435, boa. Foto 299, decolagem autorizada, pista 10, uma centena com 10. Decolagem, 4299. Para o táxi Ocean Air 6312, adicionado com 105 a bordo, temos 2 horas e 27, alterna Natal. Salvador, recebeu os dados do 6312? Primo, via Juliette Alfa, 118-6, torre, ajuste 10, 13, bom voo, Ocean Air 6312. Juliette Alfa 26, obrigado, na boa, né, 312. Para o táxi, eu vou no 930 com 74 no bordo, alternando Galeão por 4 horas, esse é o próximo. Mano, PLB, 174. Primeiro, 174. 9, 3, 3. Via Juliette Alfa, número 2, no ponto de espera, quando pronto, 102.